George Enescu. Servir o público com a pena, o violino e a batuta. Um programa de Yulia Magdalena Lacatuso. Thank you. Thank you. George Enescu nasceu em 1881, na aldeia de Liveni, na Moldávia, no norte da Roménia, o único de 12 irmãos que sobreviveram à infância. O seu pai, Costas Enescu, era um proprietário rural e a sua mãe, Maria Cosmovici, era a filha de um sacerdote ortodoxo. Aos 3 anos, teve uma experiência musical decisiva quando ouviu, por acidente e pela primeira vez, alguns violinistas tocando perto da sua aldeia natal. Impressionado com o que ouviu, a criança tentou, no dia seguinte, imitar os instrumentos do grupo. O violino era um fio costurado num pedaço de madeira. Thank you. Aos 4 anos de idade, teve as primeiras aulas de violino com um violinista cigano, que o ensinou a tocar de ouvido. Em pouco tempo, começou a compor as suas próprias peças e, aos 7, tornou-se a segunda criança com menos de 10 anos a ser aceito no Conservatório de Viena. Aos 13 anos, mudou-se para Paris. A música de Enescu pode ser pouco tocada na Europa Ocidental, mas na Roménia é venerado como uma figura de enorme importância, não apenas como o seu maior compositor, mas pela maneira como promoveu outros músicos romenos e pelo apoio a causas filantrópicas. Aos 5 anos de idade, Enescu começou a ter aulas regulares com Eduard Caudela. Entre 1889 e 1894, começou a estudar no Conservatório de Viena, tendo como professores Josef Elmesberger Jr., um dos mais famosos violinistas do seu tempo, Robert Fuchs, em harmonia, e Johann Nepomuk Fuchs, em contraponto. Em 1891, Enescu, com 10 anos, deu um concerto privado na corte de Viena, na presença do imperador Franz Joseph. Thank you. Thank you. graduou-se aos 12 anos, ganhando a medalha de prata. Em concertos em Viena, o jovem tocou obras de Johannes Brahms, Pablo de Sarasate e Felix Mendelssohn Bartholdy. Em 1895, deslocou-se para Paris para continuar os seus estudos. Estudou violino com Martin-Pierre Marsic, contraponto com André Guédage e composição com Jules Massenet e Gabriel Fauré. Entre os seus colegas estavam, entre outros, Maurice Ravel e Charles Corlin. A 6 de fevereiro de 1898, aos 16 anos, Enescu apresentou em Paris a sua primeira Opus 1, Poema Romana, tocada pela Orquestra Colonne, então uma das mais prestigiadas do mundo, sob a direção de Édouard Colonne. No dia 1 de março, fez a sua apresentação pública como maestro, interpretando o seu Poema Romana no Ateneu Romeno, em Bucareste. Este é o ano do início da sua carreira como violinista, que o levará através da Europa e Estados Unidos. Muitas das obras de Enescu foram influenciadas pela música tradicional romena, sendo as suas composições mais populares as duas Rapsódias Romenas, compostas entre 1901 e 1902, a ópera Édipo, composta em 1936, e as três suítes para a orquestra, compostas em 1903, 1915 e entre 1937 e 1938. Na sua obra constam ainda dois quartetos de cordas, três sonatas para violino e piano, duas sonatas para violoncelo e piano, peças para piano solo, canções e algumas outras obras de câmara. Em 1913, criou e pagou, com o seu próprio dinheiro, o Prémio Nacional de Composição Jorge Enescu, que foi concedido anualmente até 1946. Este concurso de composição foi organizado para incentivar a criação romena e ofereceu aos vencedores, junto com numerosas quantias de dinheiro, a oportunidade de ter as suas obras interpretadas em concerto. Jorge Enescu também foi, em 1920, o fundador e, de 1920 a 1948, o presidente da Sociedade de Compositores Romenos, em Bucareste. Thank you. Thank you. Durante a Primeira Guerra Mundial, juntamente com a sua atividade criativa, deu concertos na Roménia para feridos em hospitais. Após a guerra, retomou suas viagens como violinista e maestro na Suíça, França, Holanda, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Canadá, etc. Fundou a Orquestra Sinfónica em IATSE e regeu-a entre 1918 e 1920. Foi também maestro da Orquestra da Sociedade Filarmónica entre 1898 e 1906. A Orquestra do Ministério da Instrução Pública entre 1906 e 1920 e a Orquestra Filarmónica de Bucareste entre 1920 e 1946. Enescu era frequentemente convidado no Castelo Pelé pela Rainha Elizabeth da Roménia, cujo nome literário era Carmen Silva, para dar concertos e recitais de violino. Uma série de canções em alemão é o resultado da colaboração artística entre Enescu e a Rainha. Yehudi Menuhin, Christian Ferraz, Ivry Gitlis, Aida Handel e Arthur Grumiot são apenas alguns dos violinistas mais conhecidos que melhoraram a sua arte interpretativa sob a orientação de Jorge Enescu. Foi nos Estados Unidos, em 1920, que Enescu realizou as primeiras gravações como violinista. Thank you. Casou-se em 1939 com Maria Toscano Rossetti, conhecida como Princesa Maruca Catacucina. George Enescu tinha 56 anos e a sua esposa 58 anos. Apesar de terem casado tão tarde nas suas vidas, estavam apaixonados muito antes disso. Ela era uma mulher de ascendência nobre grega. Considerou o palácio dela, em Kalea Victoriae, agora o Museu Nacional George Enescu, um pouco grande demais, e o casal morava principalmente num anexo nos fundos. Depois dela casar com Enescu, parece ter ficado cada vez mais excêntrica e difícil, se não mesmo, no final, louca. Viveu em Paris e na Roménia, mas após a Segunda Guerra Mundial, com a ocupação comunista da Roménia, decidiu permanecer na capital francesa. Promoveu a música romena contemporânea, interpretando obras de Constantin Silvestri, Mihail Iora, Ionel Perlea e Martian Negrea. Thank you. Após a sua morte, em 1955, Georges Enesco foi enterrado no cemitério Père Lachaise, em Paris. Alguns dos seus amigos e admiradores deixaram vários comentários sobre ele, como Pablo Casals, descrevendo Enesco como o maior fenómeno musical desde Mozart e um dos maiores génios da música moderna. Também a Rainha Maria, da Roménia, escreveu nas suas memórias que, em George Enesco, havia ouro de verdade. E Yehudi Menuhin, seu aluno e um dos maiores violinistas do século XX, disse que ele era o absoluto pelo qual julgo os outros, o ser humano mais extraordinário, o maior músico e a influência mais formativa que experimentei. A sonata para violino solo de Eugène Ysaÿe foi dedicada a Enesco. Este programa teve locução de Leonor Conceição e João Soares Santos. Thank you. Realização de Iulia Lacatusso. Thank you. Thank you.